Ora, bem-vindos a mais um podcast, este por sua vez gravado no dia 20 de julho de 2019. Peço desculpa pela ausência prolongada, mas é que realmente dentro deste, digamos, comboio rítmico que a nossa vida leva, às vezes certas coisas parece que são só um piscar de olhos e, sinceramente, às vezes é difícil. Independentemente disso, podem encontrar o meu podcast no site mkrsimpson.com. Podem sempre, por favor, até era uma ajuda mesmo, tipo, se alguém tiver interesse em participar, diga mesmo seriamente por DM, eu quero participar, vamos combinar uma data, e a gente combina uma data, não fiquem sempre à minha espera, porque como vêm esperar por mim demora muito tempo, independentemente vêm as férias, e era perfeito fazer assim um catch-up entre vários personagens que acontecem dentro da nossa rede do Twitter, que pensam de uma forma um pouco mais alinhada e têm coisas para dizer, e está aqui uma plataforma para dizer, e há várias, como a Tasca do Humberto, e vão começar novos podcasts, e alguns já até terminaram, ou tipo, estão em remodelações por causa da controvérsia que é dita, mas isto não é nada controverso, aos ouvidos de quem aprecia, e temos que começar a interagir e a participar uns com os outros, mas realmente o meu tempo às vezes é tão limitado, eu até adorava. Porque estes podcasts que eu gravo são assim um bocado falar com as paredes e dizer a minha opinião. Quando há um convidado, eu sei que sou chato como os cornos, mas é sempre mais, sei lá, vamos começar a cruzar-nos, vamos, não sei, mas não fiquem também à espera que eu vos diga alguma coisa, isto é uma porta aberta, sempre disse isso, tenho o meu servidor à disposição, vamos aproveitar isso. mkrsimpson.com, concordem ou discordem, pelo menos vamos agitar um bocado aqui este planisfério ideológico que é tão tendencioso numa só facção que até tornaram a sua complexidade intelectual tão grande que acaba por ser uma discussão circular que não consegue passar, digamos, a mensagem de quem está do outro lado, porque por mais liberdade nós estamos sempre no lado do ódio. Independentemente disso, que fora a deturpação da liberdade, vamos já arrancar por aí. Um clipe do Joe Biden. Vamos já. Há tanta coisa sobre Trump que eu podia passar, mas realmente é uma perda de tempo e realmente quem ouve sabe perfeitamente o que é que se passa e vê por trás da cortina é estúpido. Agora, vamos é, por exemplo, arrancar já com o clipe do Joe Biden, um dos principais candidatos democratas a tentar abater o Trump, porque eu continuo a imaginar para já que o Trump vai ganhar a segunda volta muito facilmente, nem que seja pela defragmentação tão grande, a fragmentação tão grande dos candidatos democratas ser tão ridícula, que às vezes parece que é o que alguns movimentos de direita ou grupos andam sempre a fazer, que é dividirem-se em tantos que acabam por ser um adversário completamente inócuo. E está aqui uma lição que se calhar nós devíamos já ter mais que aprendida, mas tudo bem. Vamos ouvir um clipe do Joe Biden. É muito curto, é muito franco, foi no meio de uma festa, foi um erro semântico do homem, obviamente, mas quer dizer, antes de passar o clipe, eu tenho que dizer, quer dizer, se o Trump tivesse dito uma coisa destas, meu Deus, o mundo inteiro tinha que ouvir as palavras até editadas, porque não chegava o discurso direto, porque os mídias adoram sempre deturpar as palavras. Vamos começar assim um bocado num tom cómico e ouvir como a imparcialidade jornalística hoje em dia nos é apresentada, sempre que algum candidato a aspirar, digamos, a liderança do império para continuar a gerir, digamos, várias tendências do mundo, muitas vezes até em nome de Israel, continua a fazer. Vamos ouvir esta gafe espetacular do Joe Biden. I will apologize for deportations if, in fact, you're deported because, in fact, you're engaged in a misdemeanor and or your family was separated. We need family separation. We need family separation. Ótimo, excelente. Imaginem o Trump. O Trump até paga o preço de dizer aquela nova afirmação que agora está pronta a entrar num projeto mediático de fazer um novo impeachment, que é absolutamente ridículo, porque o impeachment até requer, a população nem sequer percebe o processo, requer 75% dos votos a favor do Senado, e a população não tem nada a ver com a opinião com que o Senado, apesar de serem os seus representantes e tal, mas é como ao jogo político português. Tu, assim que os votas lá para dentro, eles depois decidem a merda que querem. O teu nome e tu não tens nada a dizer e até és corrido a pontapé do Parlamento se fores para lá protestar as ações que eles estão a tomar em nosso nome. Mas isso chama-se a democracia, a liberdade, segundo os antifas percebem. E a gente tem que viver essa merda. Mas ouvimos o Joe Biden a dizer, que gafe! Pronto, ele até podia chegar no outro dia ao programa do The View e dizer, epá, ontem vi uns copos a mais, enganei-me e tal, mas quer dizer, se o Trump tivesse dito uma coisa assim, meu Deus, até o mercado financeiro havia de entrar em colapso de alguma maneira, em termos de lubrificantes anais com analgésico, eu não sei, eu só sei que continuamos com aqueles dois pesos e as duas medidas que nós já sabemos que acontecem. Mas só assim para arrancar este podcast, começamos já assim com este faux pas do próximo potencial candidato americano. E porquê que está lá o Trump? Porque continuam a dizer, porque não é, a cegueira do impeachment é tão grande que continuam ainda a reafirmar, mesmo depois do relatório do Mueller não ter dado em nada, continuam a afirmar que há aqui uma colusão russa. Mas há aqui uma colusão russa autêntica. Ai, meu Deus. Ora, eu tenho aqui um clipe. Ok. Então vamos ao... Não. Qual é? Ok. Como é que a colusão russa chegou à insanidade dentro de, digamos, destes parâmetros mediáticos que tendam a justificar através de vários mecanismos, como por exemplo a tecnologia, porque o máximo que conseguem dizer foi os tais 120 mil dólares investidos em publicidade por firmas privadas russas, que isso de alguma vez teve, por alguma razão, teve que servir para influenciar o voto americano, o americano. Meu Deus, o que é que ele não sabe? O melhor país do mundo, meu Deus. Eles até se culpabilizam a si próprios da sua própria ignorância quando continuam a demonstrar a sua superioridade imperial perante o mundo, que é uma imagem que é assim um bocado tipo somos tão fortes mas tão estúpidos. É essa a imagem que querem passar aparentemente sobre a América por terem lá o Trump, que estão chateadíssimos com isso. Existem vários movimentos culturais que influenciam o mundo. E há a invasão da Área 51. E agora eu estava a falar na colusão russa e de repente estou a falar na invasão daquele movimento do Facebook do invadir a Área 51. Mas, Simpson, o que é que isso tem a ver com a colusão russa? It was a joke, but one the Air Force is taking seriously. A Facebook post, an avowed fake designed to get likes, announced a plan to raid the Air Force base in Nevada, known as Area 51, which has been at the center of UFO and alien conspiracy theories for decades. More than 1 million people have signed up for the Storm Area 51, They Can't Stop All of Us, event slated for late September, in which the post declares, "We can move faster than their bullets. Let's see them aliens." It's been enough to spook the Air Force, which doesn't use the term Area 51 to describe the 2.9 million acre live fire training range, the largest in the United States, located at Nellis Air Force Base in Nevada. One of the many reasons Air Force officials don't want people to trespass on the base, they are worried some might be killed. Quote, "Any attempt to illegally access military installations or military training areas is dangerous." It's not clear the 1.1 million Facebook followers who said they are going to storm Area 51 are real and not Russian bots. Ok, duas coisas. Para já, este tipo de ação militar não havia de acontecer. Deixa-me só pôr o clipe. Ok. Este tipo de ação militar tem uma ameaça. Ora, aqui vemos um mecanismo em ação e a história está mal contada, porque obviamente foi passada na televisão. Mas vamos pegar em alguns pontos, porque algumas coisas têm que ser baseadas em verdade. A reportagem acabou com... Tipo, isto não são bots russos. Eu já passo esse segmento, mas só para vermos a estupidez das coisas que às vezes passam na televisão, que incentivam as pessoas a serem carne para canhão. Deixem-me só tentar encontrar. Vamos ouvir este segmento. "They Can't Stop All of Us" event slated for late September, in which the post declares, "We can move faster than their bullets." We can move faster than their bullets. Mas esta gente alguma vez estudou um bocado a física de uma arma de fogo? We can move faster than their bullets. Ainda se tivessem dito algo do género, nós somos mais do que a munição que eles têm no seu carregador. Eu até diria, ok. Mas para já, o que é que os mídias estão aqui a dizer? Parece que estão a incentivar, tipo, estão a dar falsas esperanças, como o clichê clássico da criança que compra o fato do super-homem e salta da varanda porque pensa que pode voar. É isto que estão, tipo, a não nos a tratar como crianças, é? Ok, tudo bem. E depois é o segmento final, que eu vou ter que puxar aqui para o fim. É que este soundbite final é delicioso, porque vemos logo a tendência dos mídias que estão a transmitir esta notícia, que já deram uma informação que é completamente errónea. Sim, sim. Sim, sim. Corre à frente uma bala. Experimenta. Dá-lhe. Alguém quer se voluntariar para esse teste? 3, 2, 1, corre. Epá, apanhou-te bem mais rápido. Mas tudo bem. Vamos ver se eu apanho aqui este soundbite final. From Area 51 are real and not Russian bots. Não são Russian bots. Epá, muito obrigado, porque a estupidez humana é muito mais prevalente vir mesmo dos Estados Unidos do que da porcaria da Rússia. Isto é a tática russa agora, o que é que é a seguir? Vamos invadir Las Vegas, vamos partir as máquinas de slot machines, mas que raio de coisas é que andam para aqui a transparecer dentro? Enfim, colusão. Então vamos falar outra vez de colusão, porque esta invasão da Área 51, pelo menos sendo um movimento estúpido, podemos ter a certeza, pá, segundo os mídia, que consegues correr mais rápido que uma bala e os russos não tiveram envolvidos. Por isso, divirtam-se. Agora vamos ouvir o Ted Cruz. O Ted Cruz não, foi uma insinuação que o Ted Cruz fez, que um Dr. Robert Epstein, e não é o outro Epstein, a gente já fala nele, a falar em colusão realmente nas eleições entre o Trump e Hillary Clinton, usando nos gigantes da tecnologia, que ainda vamos falar mais deles daqui para a frente. Mas já agora vamos lá ouvir isto. The number one financial supporter of the Hillary Clinton campaign in the 2016 election was the parent company of Google, Alphabet, who was our first witness. They were her number one financial donor, and your testimony is, through their deceptive search methods, they moved 2.6 million votes in her direction. I would think anybody, whether or not you favor one candidate or another, should be deeply dismayed about a handful of Silicon Valley billionaires having that much power over our elections to silently and deceptively shift vote outcomes. Again, with respect, I must correct you. The 2.6 million is a rock bottom minimum. The range is between 2.6 and 10.4 million, depending on how aggressively they used the techniques that I've been studying now for 6.5 years. Wow. Could you just say that again, please? Just the 2.6 million is a rock bottom minimum. The range is between 2.6 and 10.4 million votes, depending on how aggressive they were in using the techniques that I've been studying, such as the search engine manipulation effect, the search suggestion effect, the answer bot effect, and a number of others. They control these, and no one can counteract them. These are not competitive. These are tools that they have at their disposal exclusively. Isto estão a falar do DNC, do escândalo todo, que já colheu vidas de pessoas que se queriam chibar nos seus Mercedes, que foram contra árvores estranhamente. Ninguém sabe, a lista dos Clinton é enorme, mas aqui está, quer dizer, se perderam por 500 mil votos dentro do nosso sistema eleitoral, porque nós na Europa devíamos ter um colégio eleitoral. O colégio eleitoral é aquele balanço estúpido em que o voto que Portugal pratica é igual ao voto numérico de Espanha, é como se fôssemos um país como um indivíduo. Resume tudo porque isto numérico, muito democraticamente, quer dizer, vamos sempre estar à mercê da tendência dos países que têm uma maioria eleitoral, e a Merkel tem feito um trabalho tão bom para manipular as mentalidades alemãs, que nos sobrepassam absolutamente em qualquer tipo de intenção de voto, só para não falar na França, só para não falar na Inglaterra, que não consegue sair deste sistema da merda, porque já perceberam que não resulta. Mas a gente também já vai à Inglaterra. Mas é engraçado, olha, afinal a colusão da Hillary Clinton tinha uma base de dados com um acesso muito grande no DNC em relação à Google. O que é que nós podemos concluir se só ouvirmos os mainstream media é que o Vladimir Putin é o CEO da Google. É a única razão que eu consigo compreender, tipo, encaixar estes dados que estão sempre a dar no mainstream, que são altamente contraditórios e, obviamente, nós passamos na rua pelo cidadão super informado, pá, então conta lá. E acaba por, pronto, né, mandar assim um exército antifas para cima de ti ou qualquer coisa, mas vamos continuar. Ok, a invasão da Área 51 não tem nada a ver com os russos, alguém diz que a Hillary Clinton ainda mamou N votos e não conseguiu ganhar através da Google, com um nível de colusão bem maior do que a especulação que nem o Mueller Report conseguiu aprovar para a tal colusão, que continuam a insistir. E como não dá, o que é que aconteceu? O Trump disse, em forma muito feia e crua, e não só o Trump, como os próprios apoiantes, epá, não gostas da América como ela está, vai para a tua terra. Agora alguém me diga, com o seu telhado de vidro e eu com a minha pedra na mão, que alguém nunca disse isso na sua vida. Eu ouço isso todos os dias nos cafés. Mas o que é que vamos fazer ao mundo? Até os migrantes que vêm para cá dizem que isto tem que ser mais como era lá do que o que vocês têm cá. Não, então... A lógica... Oi, foi pela IP abaixo. Tudo bem, isto é exatamente, é quase como um paralelo ao que está acontecendo no edifício Coutinho, tipo, que se lixe, tens os teus direitos, tens as contas pagas, toma lá um fosso medieval com crocodilos à volta... E o nosso dinheiro está a ser pago ao Estado para o Estado processar pelo interesse público. Eu sou o público, eu sou o Estado, não me interessa nada disso. Mas as pessoas continuam na espiral e, sinceramente, os mídias devem estar tão desesperados que a liga comece novamente, porque senão as pessoas começam a tomar atenção, como até a estatística que saiu hoje, daquelas falsas que já têm cotas no disclaimer, como quem diz... Enfim, vamos entrevistar 50% de pessoas que vêm de fora e 50% de pessoas que vêm de dentro, e 50% de mulheres, e 50% de homens, e 50% de brancos, e 50% de pretos, e depois sai uma opinião muito, muito estranha, sempre usada em termos partidarísticos e políticos, para novamente votarmos na rendição dos nossos direitos constitucionais, porque o Tratado de Lisboa já tratou disso. Vamos agora passar para onde? Sei lá, já ouvimos a gafe? Ok, então vamos ouvir o quê? O Epstein, o verdadeiro Lolita Island, o homem, o pedófilo, o que... Eu nem lhe vou chamar o Carlos Cruz americano, eu vou-lhe chamar a pessoa que o Carlos Cruz representa em Portugal, que a gente ainda não percebeu bem quem é, a nível americano, a nível meio McDonald's. Lolita Island. Tentaram implicar o Trump, porque ele, quando era uma celebridade de televisão, foram desenterrar imagens e soundbites de um evento televisivo que, obviamente, por exemplo, vamos imaginar uma cena assim. Por alguma razão estúpida, qualquer um de nós, a Tasca, uma podcast, mas convidado, alguém, por ter tido alguma relevância em relação ao que disse ou que fez, foi convidado ao programa do Gocha. Imaginem-me a mim, por exemplo. Gravo estes podcasts, ninguém ouve. Mas por alguma razão, o Gocha convida-me para ir falar dos meus podcasts ao programa dele. E daqui a 10 anos, lá estou eu a ser sancionado em ter participado num evento televisivo, porque já é hipotético e nem imagino como é que eu me havia de comportar. Mas tudo bem. Estamos a falar do Trump. O Trump é mais inteligente do que eu. Obviamente. O homem percorreu a sua carreira, participou em vários programas de televisão, que lhe deu até uma vantagem na sua candidatura à presidência por ter sido uma estrela de televisão. Era como o Zé Maria agora concorrer, ou qualquer coisa. Já traz algum tipo de background. Mas mesmo assim, quando isto foi capturado, eu acredito que o homem nem sequer aspirava a alguma coisa como tipo uma presidência. Mas obviamente que os mídias, como não têm mais nada que fazer do que se não estar a olhar para o Twitter, tentaram desenterrar algo mais profundo. E desenterraram algo, uma ligação com o Epstein, porque ele é o homem das borgas e das orgias e das suas festas, com o Trump, o que é válido. Eu já tinha ouvido esta especulação há muito tempo. Mas dentro desta especulação, que eu até digo aqui, se é autêntica ou não, dentro de muitas especulações que exista entre outras famílias que já foram presidentes dos Estados Unidos, essas são comprovadas, nem sequer são especulações. Uma das coisas que eu achei piada nesta tática de enterrar o Trump com algum tipo de associação ao Epstein, é que o Epstein, obviamente, que vai levantar perguntas a, como, por exemplo, esta Europa inteira, que não está informada sequer em relação ao grande núcleo e uma ilha inteira, um deboche autêntico de pedófilos, que existe há anos e anos, que envolve grandes nomes sonantes que já eram um problema antes do Trump sequer ter concorrido à presidência. Essa é que é a parte engraçada. Vamos lá tentar perceber uma coisa. Tentaram puxar o nome de uma pessoa que não admitem que o faz como envolvimento anti-Trump. Isto vai ter que automaticamente levantar perguntas do género, então e quem é que lá mais teve? Desde o Bill Clinton, com a Hillary Clinton, com as suas viagens habituais, sentadas em jacuzzis, com traficantes de droga da América do Sul e etc. a comerem criancinhas, digo eu! Porque se eles estão a usar isto como uma arma de ataque contra o Trump, então é sério, então vamos estudar o background, o porquê, o significado de teres algum tipo de participação com este personagem é assim tão grave. Porque se realmente é assim tão grave, então vamos ver as provas contundentes que já existem desde antes do próprio Trump ter sido alegadamente envolvido com este personagem através de um programa de televisão. Tu estás entalado num programa de televisão. Ou sei lá, imaginem que tipo, eu faço um projeto de música qualquer, subo um palco e no final do dia do concerto, foi uma boa performance, sobe o Tony Carreira ao palco e cumprimenta-me a mão. E eu tenho três câmaras à frente. E eu vou-lhe cumprimentar a mão, só para não ser rude, não é? E depois, daqui a 10 anos, essas imagens perseguem, porque afinal eu tenho tantos valores musicais, mas cumprimento a mão ao Tony Carreira. Agora vamos imaginar que o Tony Carreira fazia parte de um ciclo pedófilo, imaginar, e de repente eu estou envolvido com aquele esquema todo, meu Deus, por aproveitamento mediático, porque não suportam a forma como eu ando a tentar governar Portugal soberanamente. É mais ou menos isto o evento como está a acontecer. E é um tiro no pé, porque isto faz as pessoas questionarem-se, mas porquê é que isto é tão polémico? O que é que este personagem representa? E quando alguém googlar, que nem Hillary Clinton usou o serviço, as atividades deste indivíduo vão ver associações bem mais democratas e não hão de passar de especulações dentro do Donald Trump. Mas vamos ouvir a peça que é um tiro no pé e isto vai ser esquecido tão rapidamente como o caso Casa Pia em Portugal, porque só pode, isto é desespero político. Mar-a-Lago was Trump's South Florida party palace, one frequented by Jeffrey Epstein, who is facing charges for sex trafficking. He has pleaded not guilty. What? The president says his relationship with Epstein was no different than anyone else in their elite circle. Well, I knew him like everybody in Palm Beach knew him. He was a fixture in Palm Beach. I don't think I've spoken to him for 15 years. I wasn't a fan. Yet, a tape in the NBC archives of a Mar-a-Lago party shows Trump giving Epstein his personal attention. The footage, shot in November of 1992, before Trump opened the resort as a club, shows the future president surrounded by cheerleaders for the Buffalo Bills and Miami Dolphins, capturing Trump's fun-loving bachelor lifestyle for an appearance on Faith Daniels' NBC talk show. We're going to get great ratings on your show. Trump is surrounded by women as music blares in the background. After a while, Trump... Até agora não ouvimos insinuação nenhuma de menores, porque o problema do Epstein, que obviamente que diz logo, como ao Berardo, eu não devo nada, é na boa, porque tipo, esta gente faz parte de um ciclo tão poderoso, de podridão, tão condenável, que faz qualquer pessoa que simplesmente olhe de raspão para estes currículos de desumanidade que esta gente pratica, a pena de morte tinha que vir logo à discussão. Mas estamos a falar de quê? basicamente adultos consensuais numa festa. Então é só tentar deturpar o cenário, porque até o Epstein, num movimento, num evento televisivo, obviamente não ia para ali com as suas lolitas, não é? Obviamente, e o Trump está ali a curtir, cheio de aguito, bachelor, oh meu Deus, 92, quer dizer, ok, não, vamos usar isso para enterrar, mas isto são pormenores que... Estamos a falar do Trump, daqui a um bocado eu vou falar sobre todos nós em relação a esta forma como a vida anda a ser microanalisada dentro das nossas tendências. Goes to greet three new guests, among them the financier Jeffrey Epstein. Come on in, come on inside. More than a decade before his guilty plea on state prostitution charges. Later in the footage, Trump is seen talking to Epstein and another man as women are dancing in front of them. Trump alternates between dancing and pointing out women to Epstein and the other man and telling Epstein about the cameras. Though exactly what they say is difficult to understand as they discuss the women. Eu vou imaginar mais ou menos o que é que eles estavam a dizer. O Trump apontava para umas cheerleaders e dizia, man, aquelas bacanas são umas grossas, meu, psh, grande rabo. E o Epstein dizia, muito velha. É só o que eu estou a especular. And their appearances. Trump gestures to one and appears to say to Epstein, look at her back there. She's hot. And then Trump says something else into Epstein's ear that makes him double over with laughter. But as the president says now, he never liked Epstein. I was not a fan of his. That I can tell you. I was not a fan of his. Ninguém é, porque o Epstein nem sequer inventou algo equivalente à bota Botilde. Mas enfim, uma referência para cotas. Mas lá está, aqui está. É, vejam lá o desespero, 1992. Mas hoje a gente até vai recuar a 1969. Vamos lá ver se eu divido isto em duas partes ou não. Mas independentemente desta parvoíce toda, continua a existir e a nos distrairmos, as tensões que o Irão continuam a aumentar. Epá, eu já não sei se me preocupa ou não. Eu não sei se é agosto, se calhar é... Lá está, é a liga. Nunca mais começa a liga para o povo se distrair com outras coisas, porque até a corrupção ontem estava naquela estatística que eu estava a dizer em segundo lugar. A corrupção está em segundo lugar. Fogo, meu. Ouve. Enquanto não puserem a corrupção em primeiro lugar, a gente não vai resolver as lacunas financeiras para os outros setores, como a educação, a saúde, a justiça. Não interessa para nada. Mas desde que haja dinheiro para transferir o João Félix, ou lá o que é, bom, whatever. Enfim, então vamos lá saltar um bocado de assunto, para não ser enfadonho mais. Ora, filmes de terror. What? Filmes de terror. Já, vamos falar de filmes de terror. Eu adoro filmes de terror, já gravei um podcast com o grande focalor Tasca de Humberto sobre filmes de terror. Claro que gravámos um podcast para nós próprios, aparentemente, mas enfim, eu gosto de filmes de terror. Porquê que eu gosto de filmes de terror? Porque a realidade é pior. Quem me dera a mim que fosse tão fácil virar as costas a um monstro, não olhar para baixo da cama, fechar a porta do armário, eu não sei. Mas eu gosto de filmes de terror. E os filmes de terror andam na vida real. Isto para mim é que é um filme de terror. Eu vou-vos passar dois clipes que vão ser um bocado enfadonhos. Mas por alguma razão, eu vou-vos passar por esta razão. Porque na minha cabeça fazem-me confusão. Porque é absolutamente tenebroso. Pessoas pensarem assim, reagirem assim, falarem assim. Eu vou-vos passar um segmento, tipo, para mim, de um filme de terror equivalente ao Exorcista. Por exemplo, o clássico. Mas que aconteceu na verdade. Ou seja, eu vou-vos passar um clipe de... Onde é que está? É isto. É uma igreja. Uma das várias denominações religiosas nos Estados Unidos. Várias. Mesmo várias. Porque desde o momento temos cristãos zionistas, tipo, o mundo está perdido. Mas tudo bem. Divirtam-se, combaiá. Mas quando as coisas chegam a um ponto tão estúpido, que estão a promover esta agenda dos políticos que nós não concordamos, só faltava a Merkel de estar numa igreja nos Estados Unidos, no altar. Isto é absolutamente ridículo. E a segunda parte é que entra na cena do filme de terror. A primeira parte é terror psicológico. A segunda parte é terror mesmo sensacionalista. Curtam só uma sessão de igreja. Como é que estes gajos se chamam? Unity Church. Do Unity Church, vejam só como é que são. Se isto não é... Isto é... Não, eu vou dizer. É terror social. Terror social. So to the African Americans in the room who would wish and be willing to participate in this, please stand up. And now I'd like to ask white Americans who are sitting near you to please stand up, and if the African-American citizen would be willing to allow a white American who wishes to apologize to you and take part in this to hold your hands. And now as I speak, I'm going to ask the white American... Isto para já é um aproveitamento deste movimento. Também está a haver nos Estados Unidos das reparações da raça negra. Reparações. Epá. Eu até era capaz de considerar as reparações entre as pessoas vivas, o lesado e o criminoso. Agora, dentro do legado que já foi deixado, epá, assim também já é demais, porque estás a exigir dinheiro que está escasso a pessoas que não praticaram o crime, a autoproclamadas vítimas que não foram vítimas. Os Estados Unidos, neste momento, deve ser o melhor país para um cidadão afro, porque querem que entrem lá ilegais, que se foda, com mais direitos. Eu estou farto de ouvir, sabem ao quê? Ouço muitos podcasts também de stand-up, e há muitos gajos de stand-up que são negros, e muitos deles vieram da Inglaterra para a Califórnia. Eles são os primeiros a dizer, a América, foda-se, a gente tem mais direitos que toda a gente e ainda andamos a reclamar por mais. Ironicamente, mas não levem a minha palavra por certo. Vamos ouvir esta estupidez, porque isto é ridículo. Porque realmente, vamos lá ver, as pessoas põem-se numa congregação porque têm aquele tipo de mente que acham que somos todos irmãos de Deus e etc. E depois é-lhes exigido isto. Isto é que é a igualdade, uma discriminação, uma humilhação. Foda-se, mas é que a gente ainda estava à espera da eletricidade vir da África, se fosse assim. Caramba, vá lá, meu. Curtam a cena, respeitem a cena, ninguém vai para fora. Eu nunca vi... Man. Ok, eu imagino, tipo, vou migrar daqui para o Quénia, chego ao Quénia, tipo, foda-se, falta asfalto, falta eletricidade, falta cobertura de net, falta isto... Eles diziam assim, pois a culpa é do homem branco. Não, man, eu descrevi tudo que o homem branco inventou, caralho. What the fuck, meu? Larga a katana, vai buscar uma chave de parafusos, meu. Jesus. Ok, sou eu. Americans in the room, to please repeat after me. On behalf of myself and on behalf of my country. To you and all African Americans, from the beginning of our nation's history, in honor of your ancestors and on behalf of your children, please hear this from my heart. I apologize. Please forgive us. Meu Deus, epá, desculpa lá, meu, teres um iPhone no bolso, desculpa lá. Epá, desculpa lá teres a liberdade de protestar crimes do qual não foste vítima perante pessoas que não te vitimizaram, desculpa lá. Porra, a gente já... É quase como... Se eu lançasse uma sondagem estúpida no Twitter do género, o que é que vocês andam mais fartos? Da cobardia do homem branco ou da vitimização do homem negro? Oh, meu Deus! Mas então... E depois a disfarçar esta merda num discurso de igualdade. Isto é que é um filme de terror, meu. Então um gajo vai à igreja e, tipo, de repente tem que pedir desculpa a um bacano ao meu lado... Neste contexto da igualdade, por ter uma cor diferente da minha pele, e enfim. Epá, e lá está. Eu nem sequer sou branco, mas eu também não sou preto, e nem um preto havia de admitir que eu fosse outra coisa senão um branco na cabeça deles. Por isso, fuck it. What the fuck, meu? What the fuck? Mas agora vem a parte... Isto é o terror social e psicológico. E agora vem a parte do terror, como se fosse um filme. Epá, este clipe é bem enfadonho. Eu suplico a vossa paciência para passar por este clipe. Porque isto aconteceu mesmo nesta igreja. Que é uma igreja multicultural. Mas obviamente que até o multiculturalismo, como nós sabemos, é simplesmente a opressão do homem branco. Até à sua própria destruição. E além dele ter... que se sujeitar a este tipo de humilhação pública, que é mesmo assim, ainda vamos ter uma afro-americana a ter isto não é espontâneo, isto é absolutamente combinado. Isto é o mais próximo que eu vos consigo trazer de um filme de terror para este podcast, mesmo para quem não goste. Mas isto é mesmo tenebroso. Please accept my apology this night. It is for you and for your grandparents. It is for you and their grandparents before them. And their grandparents before them. E pronto, May the screams that not be allowed be allowed now. Para já, isto parece um remake do Exorcista. Isto foi uma afro-americana on cue a fazer este espetáculo, mas fogo. Não, a sério, pá, peço desculpa pelo clipe, é mesmo tipo, what? Mesmo, mas é aqui que a mentalidade das pessoas estão. É mesmo isto, eles têm todo o direito, como ontem até o vídeo da gorda que eu vi a empurrar um padre pelo palco abaixo, mas também é daqueles padres que está num palco e tipo, não é aí que um padre devia estar num palco, mas também não dá direito à gorda a fazer o que fez. Sim, é gorda, ela que ouça isso, a ver se perde peso, whatever. Epá, isto é doidos, meu. Isto anda completamente de doidos. E por falar em doidos, então vamos migrar já para o clima. Vamos passar já... Ok. Temos a Úrsula. É a maneira mais fácil de chamar a nossa nova Durão Barrosa da Europa. É a Úrsula. Porque o resto do nome é impronunciável. Mas pronto, eu mais tarde ou mais cedo vou meter essa merda... debaixo da língua, como Mahmoud Ahmadi Nejad. Mas, independentemente disso, vamos ouvir então, depois de ouvirmos esta sessão de exorcismo, a precisar de um exorcismo, numa igreja chamada Unity, nos Estados Unidos, multicultural, em que o multicultural é tipo, é o cultural para uns e a vitimização para outros e tal, mais uma vez, a religião usada como um instrumento de manipulação social. Com todo o respeito a quem acredita mesmo, porque eu falo generalisticamente, eu tenho respeito a quem acredita, especialmente naquela facção do século XIV, whatever. Que trouxe a liberdade das mulheres até aos dias de hoje, que é impressionante. É lindo como o que nós consideramos a Inquisição nos dias de hoje trouxe a liberdade das mulheres não andarem vestidas como criadoras de abelhas. Enfim, é irónico. I got it. Na boa. Eu só tenho pena que não seja bem explicado. Tudo bem, apesar das minhas crenças e etc. que são nulas. Enfim, ok. Vamos então, já agora, celebrar aquele exercício com a abstenção dos 70% em Portugal para decidirmos o futuro da nossa política europeia, porque... Esquece a política portuguesa, Tratado de Lisboa, Marrakech, etc. Esquece. Ok, pronto. Quem é a nova gaja? Ainda por cima é uma mulher. E não é por ser ainda por cima uma mulher. É pá, é tão fácil levar isto levianamente. não é uma mulher, porque há tantas mulheres bem mais sérias que têm aqui uma plataforma aberta para criticarem, por favor. Fogo! Jesus! Mas vamos ouvir então a Úrsula, com as suas promessas típicas, e agora vamos saltar um bocadinho para mudanças climatéricas, porque tem sido um catalisador destas políticas sociais brutais. Não, nem falta. Eu nem sei que raio de políticas sociais é que está em falta. Esta política de aquecimentos globais, em que sempre a taxa é que vai salvar o planeta, de incentivar comportamentos sociais destrutivos para a própria Europa. Vamos ouvir a nossa Úrsula com as suas promessas. Vamos ouvir a tese dela. Right, well, the magic number for Ursula von der Leyen was to get 374 MEPs on side. 383 did get on side with her. She made the threshold by just 9 votes. There was a lot of promises made in the speech she gave to Parliament earlier on Tuesday morning. She made a lot of promises about green policies she wanted to try and reenact. Some have said she promised far too much, things that she can't possibly deliver, but those were the promises she made. She also made promises on the Dublin Treaty to do with asylum in the EU and who has the responsibility to take care of those who seek asylum here. Again, another big issue that many people want to see reform on, but does she have the ability to do it? She made those promises anyway. So she got those people on side that were needed. Initially, we had thought that the Greens were going to vote against her, that the far left and the far right in the parliament were going to vote against her. It does seem like she might have won round some of those green voters. This is what Ursula von der Leyen had to say, though, as she accepted the role as the first woman to be the European Commission president. I thank all the members of parliament who decided to vote for me today, but my message to all of you is, let us work together constructively, because the endeavor is a united, a strong Europe. Thank you very much. Estas palavras dela trazem tanto veneno na ponta da língua. O que é trabalharmos todos juntos? Ainda se fosse trabalharmos todos juntos na Europa, mas não, é trabalharmos todos juntos no mundo. E a preocupação ambiental é brutal. E tudo é justificado. Eu acho uma piada, porque este podcast ainda vamos falar mais de ciência e economia, etc. Mas é muito giro. Muito, muito, muito engraçado. Como, por exemplo, as coisas podem... Hoje em dia, a desculpa das mudanças climatéricas assenta a qualquer luva. E disfarça-se atrás da porcaria do método científico. E eu desde há muito que ando para aqui a gravar e a dizer estas merdas, e posso estar errado, sei lá, eu sou estúpido, eu sou igual a vocês, eu não sei nada. Eu só sei é que, tipo, seja lá o que me andem a dizer, não está a bater certo, de maneira nenhuma. E não está a bater certo como, por exemplo, vamos então pensar no seguinte, vamos dar legitimidade à nova Merkel, que agora tem um assento parlamentar na Comissão da União Europeia, que é brutal, isto vai ser terrível, ainda por cima ela é uma mulher, está disfarçada naquela máscara perfeita, que as feministas vão esconder atrás para continuarem a promover as paradas gay, etc, porque, Jesus, o feminismo está equivalente ao mau nome que o machismo sempre teve, que eu não o vejo a ser praticado. A gente até precisa de um bocadinho mais de machismo perante este tanto feminismo. É a única arma de volta, meu. Uma pessoa, desde o momento, mesmo com os valores que tem, que obviamente nasceu a considerar uma mulher com os direitos iguais, mas devido a termos os papéis diferentes, também deviam ser sancionadas pelo seu comportamento equivalente a muitas coisas que os homens fazem. Não, o homem é sempre o problema, especialmente branco, meu Deus. O único pretexto que nós hoje em dia conseguíamos defender a pena de morte era se fosse para executar homens brancos, meu, porque não interessa, os pretos que andam a catanar toda a gente, não é preto o suficiente em África, e a gente paga-lhes o... lá foi a capitão outra vez buscar uma embarcação, porque é que não os resgatam e põem-nos de volta ao porto de origem? Não, aí vou eu com mais uma data de people para dentro da Alemanha, e esta Úrsula, como até a Alemanha, e agora faz É como termos a Merkel. Meu Deus, venha tudo. Fuck it. Venha tudo. Porquê que a Merkel também não vai para lá? Vai tu para lá. Vai curtir. Epá. Quid pro quo, Clarice. Quid pro quo. Vai para lá um bocadinho também. Ok. Não interessa. Ok, então a gente começa por aqui. E depois vamos falar nos estudos científicos que provam as alterações climatéricas, porque era o aquecimento global, o arrefecimento global, o aquecimento global. Ok, vamos lhe chamar climatérico. E onde é que está a solução? Não está no abate da vegetação em vários perímetros. Não está em prender o fator mais importante na minha cabeça. Prender os incendiários que são pagos por empreiteiros e empresários para comprarem aquele terreno a preço de banana e depois contratam sempre um deficiente mental qualquer cá de ser sempre ilibado em tribunal, meu Deus. Ok, vai continuar. A solução ambiental em Portugal para combater os incêndios é abater toda a vegetação que existe. Uau! Uau! É como dizerem-me a mim em termos financeiros. A melhor maneira de juntar dinheiro é gastar todo o dinheiro que tu tens. Uau! Obrigado! Epá, fogo, vocês são um espetáculo. Vocês são génios pagos a peso de ouro. Ou dá-me cá a sensação que andam a pagar assistentes mentais incendiários da merda e a aprovar a legislação no Parlamento para eles saírem ilibados de continuarem a perpetuar sempre esta merda quando o campeonato começa ao rubro. Logo, porque o povo tipo... Blá, blá, blá, blá. Não estão a ver nada. Fuck it. Ok, tudo bem. Então vamos lá ver. Como é que a ciência consegue conciliar o aquecimento global e todas as desculpas que continuam a implementar socialmente até do ponto de vista da aceitação de migrantes, como tu próprio, como eu que está aqui a falar, nós estamos a ficar malucos por causa das mudanças ambientais. O quê? Sim, sim, sim. Pessoas que pensam como nós estão a ficar malucas por causa das mudanças climatéricas. Quais são as provas disso? Não há provas disso. O projeto já arrancou? Já arrancou. Precisa de mais financiamento? Precisa sim. Tem algumas bases para andar? Não tem bases nenhumas para andar. Então vamos ouvir uma investigadora inglesa que anda a tentar arranjar uma ligação por encomenda, que é isto que a ciência se resumiu nos dias de hoje, arranjar uma influência qualquer, uma justificação matemática irrisória, deturpada, com estatísticas com cotas e 30 por uma linha, para tentar justificar o quão doido eu estou a ficar, sem ela sequer ter provas, mas já tem o budget do lado dela, por isso é como se fosse... Ela já se comprometeu a arranjar provas para os globalistas apresentarem nos nossos mídias em relação a que as mudanças climatéricas estejam a influenciar um discurso tipo o meu e o nosso. Climate change is having a big impact on human health and mental health specifically. That's the bottom line of a new report from 27 European Academies of Science. But exactly how something as big as the climate crisis affects mental health is a question that Helen Berry wrestles with every day. She's a psychiatric epidemiologist and a professor of climate change and mental health at the University of Sydney in Australia. Professor, it seems almost intuitive that climate change could affect our mental health, but is there actual evidence that that's true? Para já o jornalista disse logo, parece intuitivo. Eu não estou à espera de intuição de um jornalista. Eu estou à espera de factos. Factos! Parece intuitivo. Parece intuitivo é quando a tua mulher está a pôr os cornos, meu. Estamos a falar de factos. Factos, homem. Factos. E vamos lá ouvir então o que é que a mulher diz em relação aos factos. Uma cientista que lhe foi passado um cheque para provar factos para nós, que nós estamos a ficar malucos dos cornos com as mudanças ambientais. E se já agora eu quiser acreditar nisso, então toda a gente quer vir para a Europa, está maluca dos cornos e deviam voltar para a terra deles. Mas não, não é essa a intenção. Vamos ouvir. So the short answer is yes, of course. And the long answer is no, it's incredibly difficult to do this kind of work, partly because climate systems themselves are extremely complex and partly because mental health is also extremely complex, and bringing those together makes a very huge and difficult puzzle. But I think it's really important to apply some common sense here, which is what you implied in your question, and also to understand how we can go about approaching this problem so we can eventually get the scientific answers that we want. Isto basicamente é na prática o seguinte. O Oppenheimer, Jew, dividiu o átomo. Foi pago para isso. Ele tinha uma tese. E é uma tese que até vinha de um indiano em 1910 e troca o passo, que fez com que os nazis perseguissem essa tecnologia porque eles estavam a perseguir a água pesada. Por isso nem sequer é o homem que é reconhecido pelo tal que o fez. Mas independentemente disso, nós estamos aqui a ver uma mulher que foi passado um cheque para justificar algo que não tem base, não tem pernas para andar. Não é cientificamente comprovado. Mas ela admitiu mesmo. É muito difícil arranjar a correlação, mas eu vou arranjar a correlação. Porque é o trabalho dela. E o trabalho dela, quando culminar na estupidez mais idiótica, num papel com veracidade científica, que é o mais triste nos dias que correm, vai percorrer o mundo. A conclusão que ela está a tentar tirar vai passar no Twitter. A gente vai se chatear. A gente vai ler aquela merda e vamos dizer fuck. E o Eric Prince está na linha da frente. É logo, hey, bro. Estão a ver que há os eucaliptos com berlindes nas pontas das folhas e as formigas que passam no ângulo de 90 graus que provocam os incêndios e dizem, oh man, fuck you. É tipo, what? Estamos parvos ou quê? É que estamos mesmo parvos. É que isto é, e depois como é que isto vai transparecer quando for oficializado? Uma equipa de investigação científica chegou à seguinte conclusão através de um cheque que lhes foi quase como quase como a máfia faz, que é influenciar, é pagar pela proteção. É porque tu queres a proteção, tens que pagar e vais ser protegida, porque se não pagares a tua proteção, levas nos cornos. E esta está na linha da frente. Ela disse logo, eu não tenho pernas para andar. Mas alguém passou a porcaria do cheque para tentar provar, com mais um passo dentro da crítica que eu estou aqui a dar, para provar que insano sou eu, independentemente de haver algum tipo de pistas, de pernas para andar, de uma correlação, que o paranoico sou eu quando eu apresento as minhas nos meus podcasts. Eu nunca comecei uma tese aqui a dizer tipo... isto não tem nada a ver, mas é assim que vai acontecer. Não, a gente passa a vida a basear-se um pouco na lógica, e esta lógica não tem lógica, ao ponto em que a lógica um dia vai ser abstrato. E nós que, tipo, passamos para o patamar do abstrato por falar com lógica, ficamos completamente mal vistos. Mas pronto, cá estamos nós... Vamos continuar então a percorrer aqui o clima. Agora eu queria fazer uma migração e agora perdoem-me também um bocadinho. Ok. É a namorada a perguntar o que é que eu estou a fazer. Por isso é que é tão difícil para mim gravar um podcast. É tão difícil para mim arranjar 3 horas. Tipo, 3 horas, que é mais ou menos o que eu preciso. 3 horas para gravar esta merda. Epá, fogo. Já está enterrado. Mas pronto, agora eu vou passar 2 clipes do género. Porque eu gosto. Não, eu tenho mesmo um certo prazer sórdido de trazer ao de cima. Porque é daquelas coisas que desde o momento que entra na tua percepção, a ciência está deturpada. Pronto, foi o clipe anterior. E depois há aquele fator estúpido que vem desde a... dizer Primeira e Segunda Guerra Mundial. Vem desde há milhares de anos. O aquecimento global e o judaísmo. What? Não. Espera, o quê? Sim, negares aquecimento global e antissemitismo? Espera aí, então mas os realistas matam os semitas na Palestina, faz de mim o quê? Não sei, whatever, o quê? Espera, hã? Aquecimento global e antissemitismo. What? Então vamos ouvir um clipe do género. Tipo, vamos imaginar, mesmo dentro da nossa linha de pensamento, que alguém usava o pretexto do aquecimento global e fazer uma comparação ao Holocausto. Mesmo dentro da nossa linha de pensamento. Aquecimento global e o Holocausto? Mas Israel é no Polo Norte? Ok. Isso é possível. Mas isso é possível. Então vamos ouvir, por exemplo, uma assessora da Alexandria Ocasio-Cortez, uma assessora, como se ela própria originalmente não fosse um boneco manipulado pela Warren, que andam em guerra, mas não interessa. Pronto. Ok, uma assessora da mulher que quer ganhar o poder em representação de alguém, porque ela própria é tipo o expoente máximo do símbolo do capitalismo, mas por que não? Uma assessora dela comparar o aquecimento global ao Holocausto da Segunda Guerra Mundial. Será que isso é possível? Será que isso é decente? Mesmo dentro do critério normalizado que as pessoas são obrigadas a acreditar, será que mesmo assim isso é decente? Será que isso existe? Será que alguém teve coragem de o fazer? Claro que sim. A CNN SSRS poll indicates that 82% of Democrats say that aggressive action on climate change is necessary. How do you get this? I mean, there's so many things. If you talk to voters out there, there are so many things they're concerned about right now: healthcare and gun violence and immigration and the economy. Climate change is obviously up there, and it's often number one, two, three, or four. But how do you make the argument that it needs a separate discussion? Why not healthcare? So in the issues that you just brought up, climate change is one of the main drivers of our public health. So the difference between, say, 1.5 degrees of warming, which is the least that folks think that we can get to two, you're talking about 150 million deaths. That's 25 Holocausts, right? So how is that not a health issue? How is that not about health care, right? You're talking about immigration. Climate change is going to bring mm-hmm. hundreds of millions of climate migrants, of climate refugees, both from outside the U.S. and inside the U.S. as you see people move. So even the issues that you outline, all of them are affected by climate change. And how you decide to deal with climate is how you decide to deal with all of these other issues. E pronto, ficou aqui a simplificação do discurso. Simples. Pronto, vamos comparar as vítimas. Não vamos comparar as vítimas da Segunda Guerra Mundial. Não vamos comparar as vítimas do regime comunista no século XX, não vamos comparar as vítimas do bombardeamento nuclear no Japão, não vamos comparar as vítimas com a fome das batatas, não, na Irlanda, não. Isso é um problema psicológico teu, como a cientista está a tentar provar e acha muito difícil, apesar de já ter o budget para isso. Por isso ela vai conseguir uma merda qualquer. Temos esta pessoa a comparar os números do Holocausto em relação a, mais uma vez, o Tratado de Paris, que a China assinou, mas como sabe que está à espera da conclusão em 2021, 22, que o nível do mar devia subir 12 metros, mas como ainda vai em muitos poucos centímetros e varia, é tão inócuo que eles próprios assinaram o tratado, como quem diz, quando chegarmos ao dia da conclusão, o caguei para o vosso tratado e continuam a ser o país que mais polui, com os seus 1.7, estimadamente, bilhões de pessoas, a poluir a merda toda, a mando dos nossos dirigentes europeus para aumentar o nível de produtividade e competitividade, porque venderam a nossa soberania em termos económicos em relação aos produtos de qualidade de mão de obra e seja lá o que for que a gente exija como qualidade na prateleira. Não! Não! Não! Isto é o Holocausto humano, pá! O tal Holocausto que ainda deviam estar corpos a ser carbonizados e não. Mas eu sou maluco? Não, vamos já saltar. O quê? Vamos já saltar para a Inglaterra. Vamos ouvir a Theresa May nos seus últimos dias a fazer exatamente a mesma comparação, porque o que interessa tal como a nossa nova líder da Comissão da União Europeia vai propagar, é exatamente a mesma merda. É tipo, o clima está a mudar, por isso socialmente vamos ter todos que mudar, porque a gente continua a pagar aos países mais poluidores para vivermos miseravelmente e aumentarmos o fosso entre... Nem os ricos e os pobres, é quem tem poder e quem é escravo. Ainda falam em reparações e põem-se... A gente assim não vai a lado nenhum. So why did the All-Party Environmental Committee accuse the government of coasting on climate change? The government has a fine record on climate change, including our recent legislation on net zero emissions. But then the Prime Minister changed tack. This morning, more than 60 Labour members of the Lords put their names to an advert in the Guardian newspaper. They accused Jeremy Corbyn of failing to tackle anti-Semitism and said he'd allowed a toxic culture to grow in the Labour Party. Before the Right Honourable Gentleman stands up and parades himself as the champion of climate change or the champion of the people or the defender of equality and fairness, he needs to apologise for his failure to deal with racism in the Labour Party. Theresa May produced a copy of the advert and began to read from it. The Labour Party welcomes everyone except, it seems, Jews. This is your legacy, Mr. Corbyn. You still haven't opened your eyes. You still haven't told the whole truth. You still haven't accepted your responsibility. You have failed the test of leadership. Apologise now. The Labour leader said his party had been the first to introduce anti-racist legislation. This party totally opposes racism in any form whatsoever. Anti-Semitism has no place in our society, no place in any of our parties, and no place in any of our dialogue. If anti-Semitism has no place in our society... Então parem de matar palestinianos, meu. Mas estão a brincar comigo. Então o pessoal que vem ali das periferias russas é que impera o povo do... What? Eu aquecimento... Tipo, agora também já temos esta correlação. É pá, só falta dizer que o aquecimento global é para proteger o Benfica. É pá, só falta. Dentamente estas pessoas ignóbeis que não sabem um puto... A puta da história, meu Deus, então pronto, epá, oh fuck it, pois o Sporting não ganha a bué por causa das mudanças climatéricas, pronto, epá, é isso, é assim que a gente vai, não, mas cientificamente comprovado, por uma gaja qualquer que nem sequer tinha algum tipo de base para partir do seu estudo, mas foi-lhe pago um cheque para chegar à conclusão, porreiro! Porreiro, esquece o equilíbrio que nós temos no espaço, que é outra coisa que eu já vou falar mais a seguir em relação à Lua, esquece o equilíbrio que a gente tem na nossa galáxia, esquece a atividade do Sol, o maior reator nuclear no vácuo, que é uma coisa que tipo, nós andamos a tentar imitar numa pequena escala e só serve de pretexto para talvez avançar com uma guerra com o Irão, que já dá para ver que a Síria não está a tombar... Merda dos aliados russos que trazem a China atrás, que é sempre aquela coisa que nunca dizem. Nunca dizem. Cada vez que os russos são aliados de algum inimigo do planeta, traz a China atrás. E a China tem-nos pelos nossos testículos económicos. Mas a gente já vai falar de economia mais à frente. Isto. Estavam com saudades. Pão. Vai ser uma grande seca. Então vamos lá passar para a cryptocurrency. E eu vou só tentar fazer aqui uma pausa para responder à minha namorada. Ok. Não, é pá, nem é preciso. É que eu assim não, nunca consigo gravar nada. Então vamos falar de cryptocurrencies. Moedas virtuais. Porque o nosso próprio sistema financeiro já é virtual que chega. A nossa dívida vive dentro de um computador. O Centeno, quem me dera ter aqui o caralho do Centeno, com o soro da verdade injetado numa overdose, para dizer a merda como ela é. Soberania, nacionalismo, não sei o quê. Vamos começar a falar da moeda. A moeda é o mais importante. Alguém consegue ser um Estado soberano se passa o ano inteiro de mão estendida a salvar a banca, que é um mecanismo intermediário para injetar riqueza através do BCE, com o olho do FMI em cima, na nossa economia, que está a ser cada vez mais direcionada para o inglês ver, para o turista? Caga para Portugal, mas as pessoas, os turistas vêm a Portugal para viver Portugal, e Portugal está a ser desportugalizado à brava. Será que isto é uma palavra? Desportugalizado. Nós estamos a ser, nós, a Espanha, a Itália não. A Itália está safa. A França tem a Le Pen à escolha. A gente estamos completamente fodidos. Nós só elegemos líderes de vendas. Isto não são líderes partidários, são agentes imobiliários europeus para o poder de Bruxelas com esta nova Úrsula, que basicamente vai usar as conclusões da outra, que tem um cheque, está tudo a ficar maluco porque não acredita no aquecimento global. Ok. E o nosso dinheiro? E o que é que vale? E o que é que foi o Weimar Republic? O que é que foi o milagre económico que o Hitler proporcionou? Andam a tentar fazer disso o cryptocurrency. Mas também é fartado a rir, porque as coisas estão a migrar a um nível completamente diferente. Estão a ficar... Estão a ficar assim. Vamos... Porque, por exemplo, ok, há várias economias alternativas, tal como os russos andam a tentar fazer com a China e com o Irão, para trocar petróleo e recursos em mercados adjacentes ou a rebeldes em relação ao sistema económico mundial, o que provoca aquela guerra económica que basicamente faz com que países estejam sempre sob a ameaça de serem invadidos, porque isto nunca passa sempre de dinheiro. Dinheiro! E agora vamos mudar o contexto do dinheiro. Bitcoin, o Facebook com a Libra, o Karma Coin da Google. Meu Deus! É porque esta gente andou estas empresas virtuais andam há anos a juntar toda a vossa, minha, todos, informação, para um dia chegarmos a uma firma de crédito, independentemente seja lá qual for o valor nominal do dinheiro que eles estejam a emprestar, é só uma questão de cenário aceito socialmente no teu, digamos, império europeu. O que é que será que isto vai modificar? Aqui é que vem uma conversa muito séria, e aqui também vem o calcanhar daqueles de que porque é que a gente não volta à Lua? Porque alguns dizem que é muito caro, então paga a merda em Bitcoin. Mas não, porque isto é tudo muito estúpido. Muito estúpido. Então vamos começar por onde? Olha, nem sei. Vamos começar pelo meu clipe número 1. So when you start thinking about utility as it changes, banking becomes highly contextual. And a great example of this might be credit access for day-to-day banking, where I walk into a grocery store and I fill up my cart and I fill it up and I go to the checkout and then they swipe my card and the cashier says, I'm sorry, sir, it's been declined. Yeah, some of your customers may have had this problem. And so then you go fishing for another card. Well, let me give you this one. Can you try this one? What about if we didn't think about that as a product-based process? What about if you think when you walk in the grocery store, if I know you don't have enough money to do your grocery shopping, I present you with an offer for credit access right there and then to solve that problem? I don't wait for you to get to the checkout. This is experiential design of this. So then we come back to the role of advisors, because when it comes to financial services, we've had this view predicated over the last 30 or 40 years that the best way to get the best bang for your buck in investment terms is you need to have a human involved. You need to get that advice. But technology is also going to change the way we think of advice in financial services. In fact, probably the most common form of advice our customers will be faced with in the future from financial services is just something as simple as this. Hey, Siri, can I afford to go out for dinner tonight? Ok, então basicamente a tecnologia vai começar a implementar, é porque isto é a base de dados, desde o momento que entra a mutação económica, em que o dinheiro sempre foi inventado, por alguma razão, conchas, ouro, o ar, sal, o salário da palavra, a gente tem que acreditar em algo que realmente represente o nosso serviço e o nosso esforço. Agora, quando começamos a falar em cryptocurrencies e o Bitcoin é tipo major e já está assim num nível que tão depressa pode ser aniquilado como explodir, não sei qual é o interesse. Porque neste mundo de gananciosos que até vendem a sua própria mãe por um cêntimo a juro, acaba por ser assustador. Mas o que é que nós temos aqui perante nós? É que algo que é um bocado de género, nós levantamos o cu da cama para trabalhar todos os dias, para desenvolver algo na nossa sociedade que devia ser despejado em troca através de serviços públicos e condições e etc. E soberania, respeito à cultura, mas não. Nada disso. A nossa soberania já está extinta e simplesmente nós só temos é que demonstrar a capacidade de pagar a dívida perante ao dinheiro emprestado. E a taxa de juros do euro está tão minimalista, é quase como o próprio BCE dizer assim, foda-se, isto está a ser tão má ideia, porque andam a competir contra o mesmo modelo que é o dólar. E o dólar continua a ser um império, explora o petróleo, e por mais que a Europa tente investir no elétrico, está fodida, porque a poluição vai ser bem maior, e a autonomia vai ser bem menor, o que é perfeito para pessoas que andam assim um bocado insanas com o aquecimento global, como desculpa para o seu próprio comportamento, mas nós não somos derivados dessa estirpe. A gente está a ver o esquema acontecer. Então vamos lá ver mais. Continuar aqui nesta declaração, até vamos ver algo que o Trump fez de muito bem, dentro destas economias virtuais, porque já não chegava o nosso dinheiro a ser virtual que chega, como ainda estão a tentar inventar a riqueza que vive dentro de um computador, que é como quem diz, isto é o Weimar Republic, mas não em troca de serviços, porque foi isso que aumentou o marco na revolução económica que o Hitler praticou e teve que vir ao mundo contra ele, porque não se vão lá habituar a tipo imprimir dinheiro através da troca de serviços como cortar o cabelo a alguém. Não, agora aparentemente a troca de serviços é um puto que já tem dinheiro real à partida, monta uma farm de GPUs a minar Bitcoin e vai ficar milionário enquanto faz um bench watching na Netflix a curtir à brava. Qual é o mérito? O que é que ele deu em troca? Nada. Mas vamos continuar a ouvir estas teses. The fastest scaling financial services organizations in the world today are digital. That enables them to get the scale very, very rapidly. And the biggest financial services organization in the world by 2030 is going to be Ant Financial as a result of that. They're going to be worth twice what ICBC is worth by the end of next decade. They're going to have about 3 billion customers and they're going to be doing lending, investment, going to be doing all of these things powered by the fact they have 3 billion people connected on a super wallet architecture over 100 countries. And this is, they're well on the way to this already. They've got over 750 million customers on their platform right now. They've just done a partnership with Paytm in India, which is going to bring them another 500 million. They've got partnerships with Kakao in South Korea, GCash in the Philippines. They tried to buy MoneyGram in the United States, and Trump stopped that because he was worried about the Chinese coming in, but they'll have another shot at that. Bom, olha, aqui está mais uma coisa que o Trump fez bem, mas nunca dá nas notícias. O MoneyGram. Porque basicamente todas as fórmulas de transação de riqueza na internet estão a ser substituídas por um sistema financeiro que é virtual. Eu dou-me cagando, sinceramente, o Bitcoin é um algoritmo que é tão difícil de explorar, que vale isto e aquilo, mas várias declarações fazem flutuações e estão por um fio, através de um país que diga legisto em termos legais. que diga, tipo, a gente já não aceita esta moeda inventada, porque é a moeda que a gente vive. É só simplesmente credenciada em termos diferentes. Nós estamos sempre em dívida com as troicas e com o FMI no nosso pescoço, porque não conseguimos pagar a dívida do dinheiro inventado e imprimido para o nosso sistema económico, graças ao Tratado de Lisboa, que já perdemos a soberania para... Obrigado, Mário Soares, para começar, mesmo, tipo, ó, pechechas de merda, foda-se. Obrigado, meu. Obrigado, meu. Tiro-o do panteão e enterro-o num cemitério de esterco, uma merda qualquer. Epá, não sei. Não merece. Obrigado. E ainda querem aumentar o nível do jogo. Tipo, que se foda. Minar Bitcoin é eletricidade. Até já houve tantos visionários económicos que achavam que as moedas deviam relacionar o seu valor em relação à economia, quando as coisas ainda eram soberanas, através da infraestrutura energética que possa providenciar algum tipo de evolução ao próprio país. Mas não! Não! Já viram como até um monopólio elétrico pode se impor em relação a uma moeda que vive dentro da eletricidade? Era tão simples. A EDP dizia assim, olha, agora custa 500% mais... se nós detectarmos através de acordos com o ISP que estás a minar Bitcoin, por isso vais pagar o imposto elétrico e o teu carro e a tua torradeira e o teu fogão com a chapa elétrica. Ah, mas é assim que vamos. Não há valor. Vamos inventar dinheiro. E o Facebook e o Google são os melhores a inventar dinheiro. Porquê? Porque eles estão a ficar com má reputação devido a roubarem os nossos dados e se tornarem trilionários em relação à venda dos nossos dados com bancos, que os próprios bancos que operam com o dinheiro inventado, andam a criar alianças em relação às bases de dados que estes grandes gigantes do Silicon Valley já compilaram entre todos nós. Todos nós! Que qualquer dia estes milionários, quando forem pedir crédito, por Libra, ou Karma Coin, ou seja lá o que for, a vida deles vai vir toda ao de cima de uma maneira que tu nem sequer, ainda hoje, consegues chegar a um banco e eles conseguirem provar o contrário desde o momento que tu tenhas a burocracia necessária. Mas isto é outro nível. É um nível de dinheiro virtual com a tua vida virtual, que é uma mentira, dentro do sistema de crédito. Nós estamos a ir exatamente para dentro do modelo chinês. E depois temos pessoas como a Alexandra Ocasio-Cortez a fazer perguntas deste género, dentro desta realidade ecológica, como ela assume, que é absolutamente ridículo. Curtam só este soundbite da AOC em relação ao que nós estamos aqui a passar. So currently, the Libra Association is governed by Facebook, Uber, eBay, Spotify, Visa, Thrive Capital, Union Square Ventures, and a handful of nonprofits, as well as some other partners, correct? It is correct. Were they democratically elected? Olha que estupidez de pergunta. Todos nós sabemos que a AOC, no seu iPhone, tem esta merda toda instalada. Claro que não foram eleitos democraticamente. Foram dados com complacência fiscal durante tantos anos que agora acumularam riquezas bem maiores que muitos países que existem nesse mundo, mas mesmo acima de uma percentagem maioritária à vontade, que agora estão tão desesperados em termos como esse, o FaceApp. O FaceApp, man! O FaceApp! ID de anúncios, tu dizes ok para ficares mais velho, mas quem é que se quer ver mais velho? E o povo instalou essa merda toda assim que deu nas notícias. É que depois, lá está, nós vivemos num mundo completamente orwelliano. É tipo, olha, esta aplicação é uma grande merda e explora todos os teus dados. Oh, tenho já que instalar essa merda. Mas o povo está estúpido ou quê? Assim que deu essa merda na televisão, porque a televisão não passa mais de um spot publicitário para estas tecnologias, porque o Silicon Valley tem dinheiro para comprar estes canais todos 30 vezes, O povo instala logo essa merda toda. Ah, o quê? Esta aplicação explora os meus dados, a minha informação, os meus contactos, as minhas tendências. Vou já instalar. Mas anda tudo assim tão maluco. Yeah, ok. Não, maluco estou eu por causa do aquecimento global, segundo a outra, que ainda não conseguiu comprovar a merda, mas já tem o cheque. Tudo bem. Vamos continuar a ouvir então coisas sobre o BTC e a Libra, que é o investimento do futuro do dinheiro virtual para irmos de contra ao modelo chinês, porque obviamente que o futuro sempre foi vivermos como formigas, aparentemente. The question though, long term, do you think that regulators and politicians like yourself will allow the emergence and the sort of these new types of currencies if they don't look a lot like the regulations and guardrails that we currently have around fiat currency and money? Well, I think there is no capacity to kill Bitcoin. Even the Chinese, right, with their firewall and their extreme intervention in their society, could not kill Bitcoin. So a distributed ledger, full and open, exactly, as in the essence of Bitcoin, as a first mover in this space, the developer of this technology of blockchain and digital currencies. Let me just ask you a question related to that, because Bitcoin has fallen in but large part. My point here on, is on, you on, can't kill Bitcoin, but new iterations of this that are, right, trying to mimic it, that are not fully distributed, that are not fully open, there are different mechanisms to kill it. You say you can't kill Bitcoin, and to some degree I agree with you, and to some degree I don't. If you said right now that Coinbase cannot accept money from an American citizen, if you said that any of these wallets can't accept money, you would affect, I'm not saying you'd shut down Bitcoin. Bitcoin would exist somewhere and it would be sort of in a sort of a dark web kind of situation, but it effectively would make it very, very difficult for the mainstream to use it. Epá, ponto 1. A Bitcoin nasceu na dark web. Fuck you. É porque esta gente não sabe o que é que está a dizer. E realmente o impacto económico, além do dinheiro que já é inventado através da tua capacidade de pagares o juro em relação ao dinheiro que a gente imprime por causa destas impressoras que são oficiais, foram promulgadas por alguém que tu votaste em e associaram-se em termos bem mais dantescos do que a nossa própria imaginação, manipulam a nossa economia e fazem estas tendências sociais serem reais. What the fuck, meu? Mas lá estamos nós. Quer dizer, porra, o que é o milionário do futuro? Alguém que está sentado no sofá a ver séries umas atrás das outras e no primeiro andar do seu prédio tem uma farm de GPUs a minar Bitcoin. Isso é que é riqueza. O que é que ele está a dar em troca? O que é que isto serve? Serve para quê? O dinheiro já é inventado que chega. E este dinheiro virtual serve para quê? Serve para quê? Para nos fazer, para quem levanta o cu todos os dias para trabalhar, caramba, a receber cada vez menos? Ou a taxa de inflação ser tão ajustada que o teu dinheiro valha cada vez menos? E depois, onde é que ficam os idosos nesta equação? Eu não estou a ver nenhum sessentão ou setentão na televisão a montar um farm Bitcoin e a ficar milionário com essa merda, porque basicamente ele passou a vida a cavar o campo e a pôr comida na nossa mesa. E estes chulos dos intermediários que sempre surraram quem produz e chulam quem compra, acabam sempre por ficarem com estes fundos para patrocinarem estes contextos completamente irrisórios. Mas que raio de... Bem, se a nossa dívida já é virtual, quanto mais começarmos a pagar o dinheiro virtual, implementado por empresas que estudam a nossa vida virtualmente, e quanto fores pedir crédito, tudo, a tua festa, a tua orgia, o teu descalabro, tudo vai vir ao de cima e tu vais ficar completamente fedido. O que é que é o futuro? O que é o futuro dentro desta economia geopoliticamente financeira e ecologista? É tu ficares a viver em metros quadrados com 20 pessoas a partilhar uma renda impagável, a trabalharem que nem cães e escravos, a continuar a pagar a dívida para meter dinheiro no cu desta gente que não merece nada, absolutamente nada. Ótimo, porra. E depois temos que venerar um puto qualquer que nasceu com as condições financeiras para montar um farm, que anda a explorar Bitcoin ou qualquer tipo de moeda basicamente só precisa de ter eletricidade. Epá, lá está, a eletricidade devia ser o valor então. É o futuro, é o carro elétrico. O futuro da economia é o Bitcoin. Então, quer dizer, a EDP, que já é uma filha da puta para nós, como nós sabemos, filhos da puta, levam o nosso dinheiro para construir infraestrutura e ainda cobram à população a despesa que têm para continuarem a perpetuar a sua ganância energética, porque isso é realmente algo muito importante para o desenvolvimento de qualquer país, a energia. Meu Deus! Ah, mas é, vamos dar o nosso sistema financeiro à EDP? É basicamente o que está aqui a ser descrito. Ah, não! Porque não? Olha, você está a ver tanto e dentro do nosso dinheiro, dentro do seu, digamos, perfil que nós sacamos desde toda a informação das suas redes sociais e do seu deboche, a sua eletricidade custa X com o dinheiro que nós inventámos, com a taxa de inflação que nós pusemos para si próprio, e boa sorte a carregar o seu carro elétrico já agora, se concorrer à nossa, ao pagamento da fatura eletrónica, talvez até receba uma bicicleta elétrica ecológica feita na China, que uma bicicleta elétrica não é ecológica feita na China, e vende ao seu carro e paga a sua conta, seu filho da puta, e não manda a beata para o chão, porque a beata para o chão é o maior problema ecológico a nível mundial, meu Deus! Mas, meu Deus! Foda-se, dos 6 milhões de judeus que morreram nos campos de concentrações, 100 deles morreram a comer beatas, de certeza. Mas o que é que se passa aqui? Mas está tudo maluco. Contextualizadamente, está tudo maluco. Mas depois a gente, o que é que nos distrai o futebol? E o que é que o futebol diz? Dinheiro, dinheiro, dinheiro, dinheiro, dinheiro, muito dinheiro, dinheiro, dinheiro, dinheiro, dinheiro, dinheiro, dinheiro que tu não tens. Dinheiro que tu não tens, dinheiro que eles não pagam, dinheiro com isenção, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Compras a tua casa, tens que pagar sempre a taxa do IMI. Foda-se, eu sou português, este terreno pertence a todos nós, eu não tenho que pagar IMI nenhum. Fuck. O quê? Isto tenta tudo, maluco dos cornos, meu. Vamos lá continuar a ouvir isto. Sure, but I mean, how mainstream is that right now? If it ever gets mainstream, if it ever gets to escape velocity, does Congress, do regulators say, you know what, actually, in the same way that you're looking at Libra as closely as you are, and this is going to happen at the G7 meeting as well, do people say, you know what, we can't have the Bitcoin will live in the shadows, but it, boy, it's not going to live in the mainstream. And that's the question I think I have, and I think it's the question whether that Bitcoin investors have, and that's why the price of it has come down in the past literally 48 hours. You're talking about a something that was a joke 10 years ago that people were giving away for free, not a joke, but people are giving away for free, is now trading at $10,000. You have 21 million coins. But the essence of Bitcoin is what Libra and Facebook and corporates are trying to mimic. Infinite. E o que é o Facebook? E o que é o Google? Eles sabem da nossa vida melhor do que até os bancos, que sempre foram os maiores compradores de bases de dados de todo lado. Não só compradores, como os maiores vendedores. Não, não estranhem chegar a uma Vorten ou uma Fnac e comprar qualquer coisa à prestação e pagar com o cartão. E depois começarem a receber spam, porque desde o momento que aqueles dados se cruzaram, o banco, como a empresa, vendeu os teus dados. Vendeu os teus dados. E por que não vender os teus dados como nós próprios, que estamos neste complô, inventarmos o nosso dinheiro? Dentro desta economia que já é falsa para começar. Mas o dinheiro, na boa, é inventado artificialmente. O dinheiro é uma ilusão. Todos nós sabemos. Quando comemos uma boa refeição, quando viajamos por este Portugal e observamos a paisagem, quando fazemos amor com uma bela mulher, qual é o valor? Qual é o valor? O valor é que tu não estamos condicionados a perder a apreciação. Diz tudo em troca de um valor virtual que tem que ser pago em troca da nossa vitalidade. E o nosso futuro ficou hipotecado para pagar a dívida. É como a discussão do PS e do PS. É sempre a mesma merda em Portugal. Desde 25 de Abril. É sempre a mesma merda. sempre a mesma coisa. A, B, A, B, A, B. Coligações sempre iguais. Whatever. E a tendência sempre a ir ter aonde? A quem lhes paga. A quem lhes paga. Seja lá o que for. Seja lá o que for. Escolhe a cor, escolhe o clube, escolhe a cor da camisa. Whatever. Não, não interessa. É completamente irrelevante. Estamos aqui a brincar. Estamos aqui a brincar ao dinheiro. Estamos aqui a brincar às vidas. Isto é uma brincadeira com as nossas vidas, em que as nossas vidas valem bem menos do que as vidas que nos querem exterminar possam entrar por aqui adentro e imperar sobre a nossa própria vontade em relação de nós termos que pagar a conta do dinheiro inventado. Jesus, como é que uma pessoa não pode ser patriota neste contexto, caramba? Mas vamos ouvir mais, vamos nos enterrar mais. Agora vamos falar de um congressista, Davidson. Bem, este clipe até é um bocado trivial, vou só passá-lo por protocolaridade. Highlight a lot of background information about Bitcoin and about the immutable distributed ledger and the benefits of that, decentralization versus centralization. A lot of people in this space will use a phrase that you may be familiar with. There's Bitcoin and then there's shitcoin. Are you familiar with that phrase and what people might mean by that? I am. So could you elaborate on how people would differentiate the two? Absolutely. I think the idea here is Bitcoin has had a long track record. The network has been operating for 10 years. The Bitcoin network has been tested. The decentralized nature of the Bitcoin protocol has been tested. People have tried to co-opt control of Bitcoin source code and push it in certain directions that benefit their business models. And this network and this protocol and its open source governance have withstood that test. Is there a central authority that could dilute the value of Bitcoin? No. Is there a central authority that could filter transactions at Bitcoin? No, that can only be done through the products and services that people utilize to access the network. Like Coinbase, for example. Absolutely. That is a U.S. company that is regulated based on the facts of what its business model is. But with Bitcoin, you can still engage in peer-to-peer transactions like cash, correct? Absolutely. Because it's open source code, you could have a wallet, correct? Absolutely. All these features are different than many of the things that people call colloquially shitcoin. Epá, yeah, o termo é feio, mas basicamente é que o shitcoin é o que nós já temos no bolso. É, onde é que fica a abertura para os idosos? Imaginem que amanhã a economia migra para muita gente tem a esperança que o Bitcoin seja o futuro da economia. Tipo, foda-se, a sério. Meu Deus, como é que o velhote consegue ganhar dinheiro assim? Pode plantar o campo, ele não tem 30 computadores a minar Bitcoin, ele não anda a enganar meio mundo online em troca de Bitcoin, ele não tem um site muito populacional em que cada vez que estás a navegá-lo é usado o teu CPU para minar Bitcoin para o dono. Ele não dá, meu. Não dá, mas o que é isto? Mas o que é isto? É que o velhote plantou batatas e alfaces e tratou de porcos e ovelhas e a gente comeu essa merda para continuarmos a perpetuar esta estupidez deste dinheiro virtual, mano, que sinceramente, epá, se isto é o futuro, não há futuro, é só o que eu acho, não há futuro. E não só não há futuro, como não só a Libra, que é o projeto do Facebook, porque imaginem um dia entrar num banco que tem o placar a dizer Facebook Credit. E eu não tenho uma conta no Facebook. Para, minha. Eu não tenho uma conta no Facebook. Nunca tive. É mesmo verdade. Podem explorar, virar ao contrário. Nunca abri a merda porque já... Não sei, estava com aquele feeling. É como se fosse... Este site é como uma gaja que é uma puta. Eu não me vou envolver com ela porque vai dar merda. E agora, querem abrir uma firma de crédito, porquê? Já caíram na descredibilidade. O Twitter já ultrapassou acima da percepção mundial da credibilidade virtual. E então aí vão eles com a sua moeda de crédito. Vocês imaginem entrar num banco para pedir um empréstimo para uma casa, depois de terem curado o seu juízo, porque as pessoas novas... Pequem à vontade, façam merda, eu também o fiz, mas quer dizer, não tirei os selfies, nem publiquei essa merda. E depois tu entras lá e tipo, quer um empréstimo para uma casa e o teu crédito vai aumentar exponencialmente em relação ao teu comportamento devido à base de dados que eles já construíram. E isto é o Facebook e fora o Google. Então vamos também falar do Karma Crédito do Google. Hey everyone, welcome to Credit Crunch, where we tackle commonly asked credit questions. Today's episode is all about credit scores and what they mean. We're hitting the streets of San Francisco with our financial expert to find out more. Jennifer? Thanks, Kaylee. Let's see what people know about their credit scores. Do you know what a credit score is? Yeah, of course I know what a credit score is. Do you guys know what a credit score is? Unfortunately, yes. I guess it's like a score that credit agencies give you. It measures your credit worthiness if you're a cool guy or not. A credit score is a 3-digit number that determines whether or not I could get a car. It's determinative whether you're going to get a loan for anything. What does a credit score measure? How much credibility you have with borrowing money? It's almost like a judgment of your ethical character. Like how well you utilize your credit. Essentially how much the people that's giving you money trust you to pay it back. Who do you think uses credit scores? Mortgage companies. Credit card companies. Some jobs do. I think they evaluate their risk as far as, are you going to pay them back? Credit scores can be confusing. Simply put, they're what lenders often use to gauge whether they can trust you to repay your debts on time. The higher your credit score, the better. There are many factors that could affect your credit score. Thanks for watching, everyone. If you liked our video, give it a thumbs up and subscribe to Credit Karma's channel. Oh, the credit scores might be confusing. Essa é a ideia. A tua taxa de crédito é mesmo ser confusa. É do género tipo, qual é a tua pegada ecológica? O que é que tu tens comprado no supermercado? Quais são as tuas doenças? Qual é o tudo? A nossa vida está absolutamente dissecada nestas redes sociais, de qual agora querem abrir agências de crédito para te dar empréstimos financeiros virtuais para tu comprares o teu futuro a crédito a um preço absolutamente proibitivo. Porque tu, quando tinhas 16 anos, foste estúpido que chegue para fotografaste a ti próprio numa festa. Numa festa! Agora é que a merda te vai morder no cu. Eu sempre disse esta merda durante tantos podcasts que eu já gravei. Facebook é um perigo. O Facebook já passou de moda, já está ultrapassado, mas já compraram o Instagram e já estão prestes a mudar para uma firma de crédito como a Google. A Google lê os vossos e-mails todos. A Google lê a vossa atividade toda. Se tu quiseres ir buscar a Libra ou o Karma Crédito para comprares uma casa, estás completamente fedido. E os bancos estão mais dobrados de cu aberto a serem prontos, a serem sodomizados pelo Silicon Valley. Porque, como já reparámos, está tão recheada de gestores que só roubam o capital da própria instituição financeira devido ao dinheiro ser inventado, com esta introdução de dinheiro virtual inventado, ainda se sentem confiantes para roubar mais, porque há de ser sempre sociabilizado em dinheiro real inventado dentro do nosso sistema, que é irónico e hipócrita, só que a salvação é fazer ainda algo pior do que já é, para termos um futuro para comprarmos habitação. E depois nós vemos à nossa volta, tudo é investido para o turismo, querem correr com as pessoas do prédio do Coutinho, que é para fazer um mercado, para o turista ver, correram com os velhotes da Alfama, o Porto é a mesma merda, baza, a gente quer o dinheiro do turista, que é o mesmo dinheiro inventado que a gente tem, mas até que ponto, isto é gratificação instantânea, tão... E depois quem é que vai ser o rico da amanhã? Alguém que tem 20 computadores a bombar ao mesmo tempo? O que é que impede a EDP dizer tipo, man, vocês estão a ganhar dinheiro com a nossa eletricidade vai ser o vosso dinheiro. Vamos jogar o jogo dessa maneira. Porque não, é o carro elétrico, é o Bitcoin, é o... Ok, pronto, então, e alguém tem que ir trabalhar amanhã? Não. Para quê? Para quê? Os carros andam sozinhos, os caminhões andam sozinhos, é tudo... esquece, saltem já da ponte, este é o futuro, investe nessa merda. Ok, estou a ficar maluco, é por causa do aquecimento global, e o aquecimento global traz uma economia que ao fim... Ok, pronto, Maluco sou eu. Vamos ouvir mais. Last month, the Libra Association, a consortium of 28 businesses, including a Facebook subsidiary, announced that it is developing a cryptocurrency called the Libra. The Treasury Department has expressed very serious concerns that Libra could be misused by money launderers and terrorist financiers. Cryptocurrencies such as Bitcoin have been exploited to support billions of dollars of illicit activity like cybercrime, tax evasion, extortion, ransomware, illicit drugs, human trafficking. Many players have attempted to use cryptocurrencies to fund their malign behavior. This is indeed a national security issue. The United States has been at the forefront of regulating entities that provide cryptocurrency. We will not allow digital asset service providers to operate in the shadows and will not tolerate the use of the cryptocurrencies in support of illicit activities. Yeah, okay, tudo bem. Isto é o outro lado do muro. Preocupado, porque tipo... Epá, não vamos mandar abaixo o nosso esquema em troca do novo esquema, porque é um novo esquema tão diferente que este esquema também não funciona, mas este ainda é pior. Este é o esquema dos milionários, que nascem com um ego tão inflacionado. No outro dia, estive no café com um amigo meu, está completamente viciado nesta merda da Bitcoin, já tem 30 aplicações instaladas no telemóvel, está sempre a ver a taxa de juros. A mulher dele a queixar-se, este gajo, levanta-se às 6 da manhã para ir ver a taxa. Levanta-se às 4, levanta-se às 3. Isto é obsessivo. E é um homem que trabalha. Trabalha. Nós estamos tão enganados em relação ao nosso próprio valor. E andamos a depositar o nosso próprio valor em máquinas, meu. Quando tu investes o teu valor numa máquina, uma máquina vai substituir o teu valor muito rapidamente. Eu estou tão farto desta confusão difusa entre o algoritmo de uma base de dados em relação à inteligência artificial. O computador quântico está mesmo a virar da esquina neste momento. É como um pensamento passar de 2D para 3D. E se nós já andamos a disseminarmos, a corromper... Se nós já andamos a sacrificar-nos em termos desta tecnologia, porque até a Lagarde, a certa altura, dentro da dívida portuguesa, no tempo do Passos Coelho, disse que a vossa dívida é um erro no Excel, mas dívida é sacrossanta. Epá, as coisas passaram por um modo religioso tão... Ai, meu Deus. Mas este é o futuro. Este é o futuro. E se este futuro não é criminoso? Eu vou dizer assim, se isto não é um futuro económico criminoso em relação às capacidades que qualquer ser humano ainda faça esta engrenagem, esta geringonça funcionar em troca de, devido ao meu labor por 4, tenho que pagar a competência de 400 incompetentes que me estão sempre a sabotar e a nós todos por aqui abaixo. Eu, por exemplo, podia dizer assim, até eu e o O.J. Simpson, um criminoso, o O.J. Simpson, a luva não serve, whatever, alguém tem dúvidas? Enfim, então vamos ouvir o que é que o O.J. Simpson acha disso. Hello Twitter world, this is me, yours truly. You know, in the last 48 hours, I've learned that you're never too old to learn. 2 days ago was my birthday, and I got hacked in my computer. I probably got more duped than hacked. In any event, they got into all my information. Fortunately for me, my bank alerted me that there was a charge to coming in from Europe in euros, and they didn't honor it. So I really didn't lose anything except some time and stuff. But the problem was I was traveling the next day, which was yesterday, and I had to get some cash from my friends. I figured I was in good shape. Little did I know. Do you know there's companies in America that will not accept the American dollar for goods or services? Really? I mean, at one point, I couldn't even buy a bottle of water. You know, I just thought, well, When did the American dollar get usurped? I grew up, they said cash was king. I guess now it's been relegated to a duke or an earl. In any event, I know there's a lot of Americans that don't have credit cards, and I just didn't think it was right. Este criminoso acabou de defender mais os bancos, e por razões óbvias, obviamente. Epá, quando nós chegamos a um ponto, neste mundo financeiro, em que o O.J. Simpson, diz qualquer coisa de jeito, olhem bem ao ponto em que nós chegamos. Porque isto da economia, a gente sabe, é o centeno, é sempre enganar-nos com números, toma lá o número a curto prazo, divirtam-se com o número a longo prazo, que vai ser a herança do PSD, e não acredito que seja com o Rui Rio, coitado, porque ele também está a jogar o jogo, por isso é que não tem tração. Mas, o O.J. Simpson, tipo, quase que defendeu o Berardo e os Salgados e o Cavaco e etc. Por, tipo, man, fogo, ia sendo enganado com este novo esquema. O gajo que está em liberdade por ter morto e assassinado pessoas. Na boa. Desde que estás contado dentro do contexto correto, não há problema nenhum. E agora, para rematar este assunto, vamos ouvir então, porque não é só a Libra do Facebook, ao Credit Karma do Google. E o Google e o Facebook são os dois brutais. Nós estamos a falar em instituições que têm o poder financeiro de comprar países, mas acima de 50% do PIB de países. E todos os países que a gente sabe que elegem os seus líderes dispostos a vender a nossa soberania, eles estão mais que abertos, nem que seja sobre a desculpa do aquecimento global, a venderem-se a si próprios nesta soberania económica. Com isto, a moeda virtual, porque já não era virtual, que chegue. Stealing is wrong, wouldn't you agree, Mr. Quinn? And financially desperate men are inclined to thievery. Isn't that so, Mr. Quinn? And being that desperate man, you committed this crime. Isn't that right, Mr. Quinn? I have no idea what's going on, but I use Credit Karma, so I am good. Well, I thought that shouting was very impressive. Credit Karma. Bad for drama. Good for credit. Credit Karma. Isto é a Libra do Facebook perante a Google. Credit Karma. Credit Karma. As únicas coisas que eu pus no YouTube, que é o serviço Google, fora o meu servidor, que é tipo um subcontratado dessa merda. Credit Karma. Credit Karma. Mas o que é isso? Não. O teu comportamento como desempregado diz mais do que o teu comportamento se tiveres empregado. É isso que me estão a dizer. Isto é o futuro. É o futuro. O que é que este futuro quer dizer? Se fores uma mulher, mais vale te vestir como uma islâmica. Se fores um homem, mais vale nada. Mas depois há o outro lado da questão, que é tipo... Não tem conta no YouTube, não lhe vou dar emprego. Não tem conta no Facebook, não lhe vou dar emprego. Se não há capacidade de fazer um retroativo da tua própria vida através das redes sociais, estúpido que foste tu a impostá-la, porque és ingênuo demais e és um milionário que até acredita nesta merda da cryptocurrency, quando eles próprios deviam estar era mais preocupados em combater o valor do dinheiro real do qual a soberania do teu país está implementada ou subjugada a... Não! Ah, milenares, só para vocês. Um dia vão ao banco, que é crédito para uma casa. A tua casa já inflacionou dentro deste ambiente, porque não é chinês, nem russo, nem brasileiro. Nem... Queres comprar uma casa para a tua família e com um espaço habitacional decente? Não é exagerado, só decente. Tu, nasceste aqui, tu, queres uma casa? Em Portugal, como português? Não, vais pagar bué. E já agora vamos ver a tua vida inteira, em toda a tua destruição estupidificada que tu postaste na internet. Vamos ver. Ai, olha, a sua taxa de juro é de 25%. Além da casa, em particular, estar inflacionada a um preço, porque o nosso interesse era vender a estrangeiros que têm o dinheiro que nós não temos com o nosso ordenado mínimo aqui em Portugal, de 4 vezes mais a sua capacidade de pagar dentro do nosso prazo. Porque a gente vive também dentro de números hipotéticos, porque temos que pagar aos Salgados, e aos Cavacos, e aos Berardos, e aos Sócrates, e 30 por uma linha. E depois tu dizes assim, epá, mas eu nunca fiz mal a ninguém, epá, mas não devias ter posto estas fotos no Facebook na party. Porque visto que eu tenho um registro digital de tu a consumires álcool, obviamente que nem sequer com um seguro de saúde, porque isto, seguradoras e bancos são duas mãos do mesmo corpo, acaba por ser tipo, então eu estou fedido, é? É, você está fedido. Mas se chegar aqui alguém que nem sequer fala a língua, eu dou-lhe logo crédito. E a gente fica tipo, what? What? E pronto. É assim que a economia se está a regir, é assim que o mundo se anda a regir, é assim que o futuro vem por aí afora, apesar de... Vai haver aqui um conflito muito interessante entre a criptomoeda e a moeda inventada, por assim dizer, porque são as duas a mesma merda, mas... Enfim, não vai sair daqui nenhum Weimar Republic de maneira nenhuma. Ou a solução do Weimar Republic de maneira nenhuma. Vai ser só a perpetuação do Weimar Republic. E eu agora vou terminar por aqui, porque obviamente assuntos da minha vida privada estão a interferir, e depois vou rematar com tanta tecnologia até económica a nossa ida à Lua, que fez 50 anos no dia 16, e eu vou só rematar, até pode ser que venha a dividir isso para não parecer tão insano mais do que eu já pareço. Mas vamos ver. Tudo bom, até já, eu depois continuo isto.